beija lá pro quarto, vá para um hotel. Na noiada eu sou galás, na cama eu sou cruel. Uns que grande burro e o bolso cheio de dinheiro. Galera fica doida na lalada do vaqueiro. Mandei lavar meu carro, regulei meu paredão, separei meu cavalo com a bundinha de razão. A minha cela estourada no chicote, coloquei os cavalos lá em cima do banco. Chegou fim de semana, eu vou partir pra vaquejada. É da vaquejada pro pardo, vá para o hotel. Na noiada eu sou galás, na cama eu sou cruel. O uísque é de tudo e o bolso cheio de dinheiro. Galera fica doida na balada do vaqueiro. É na vaquejada pro pardo, vá para o hotel. Na noiada eu sou galás, na cama eu sou cruel. Galera fica doida na balada do vaqueiro. Promoção e mixagem DJ Fabiano. Alô, meu explotor, eu Bruno. Mandei lavar meu carro, regulei meu paredão. Separei meu cavalo pra fugir em garazão. A minha cena estourada no chicote. Coloquei meu cavalo lá em cima do revólver. A bebida e convidei a luneira. Chegou fim de semana, eu vou partir pra vaquejada. Já tô indo. É da vaquejada pro bar, do bar para o hotel. Eu sou galasco, a cana sou cruel. A sua esquina é de doido, eu cheio de dinheiro. Galera fica doida na balada do vaqueiro. É da vaquejada pro bar, do bar para o hotel. Na noiada eu sou galasco, a cana sou cruel. Fabiano de Tailândia. É, você não se importa de me ver chorar, é, mas sei que um dia eu vou superar essa maré que tá batendo aqui, tá machucando sim, mas vai passar, pode esperar. Vai chegar essa aí. Pra eu não encontrar ninguém melhor que você. Reza aí pra eu não te esquecer. Pro meu coração não mudar de dona. Reza aí. Porque se eu resolver tirar você da minha vida, é saudade misturada com bebida, é sofrência garantida. Reza aí. Reza aí, Jorge. Jorge Xande Avião. Eita, sucesso. Ajoelhou, tem que rezar, é sim. É, você não se importa de me ver chorar. É, mas sei que um dia eu vou superar essa maré. Simbora! Que tá batendo aqui, tá machucando sim, mas vai passar e pode esperar. Reza aí pra eu não encontrar ninguém melhor. Reza aí pra eu não te esquecer. Pro meu coração não mudar de dona. Olha que reza aí. Porque se eu decidir tirar você da minha vida, é saudade misturada com bebida, é sofrência garantida. Reza aí pra eu não encontrar ninguém melhor que você. Reza aí, ah, se eu te esquecer. Pro meu coração não mudar de dona. Reza aí. Se eu resolver tirar você da minha vida, é saudade misturada com bebida, é sofrência garantida. Reza aí. Se meu coração mudar, hein, Jorge? Reza, rapaz, porque a sofrência é garantida, viu, Xande? Pra machucar o coração, Jorge e Xande Avião. Rimou, hein? Produção e mixagem DJ Fabiano. Eu tava certo de que o amor era pros outros, não era pra mim. Um cara esperto, fechado no meu canto, eu só vivia assim. Entre uma boca e outra dose e outra toda madrugada. Nessa vida louca nem passou pela cabeça me apaixonar. Eu esbarrei no seu olhar, tropecei no seu beijo, comei no seu rosto, eu queimei a língua. Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida. Pensa, explica como é que a gente fica. Eu esbarrei no seu olhar, tropecei no seu beijo, colei no seu rosto, eu queimei a língua. Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida. Pensa, explica como é que a gente fica. Como é que a gente fica? Pela cabeça e apaixonada. Eu esvaguei no seu olhar, tropecei no seu beijo, colei no seu rosto, eu queimei a língua. Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida. Pensa, explica como é que a gente fica. Eu esvaguei no seu olhar, tropecei no seu beijo, colei no seu rosto, eu queimei a língua. Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida. Pensa, explica como é que a gente fica. Eu esvaguei no seu olhar, tropecei no seu beijo, colei no seu rosto, eu queimei a língua. Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida. Pensa, explica como é que a gente fica. Como é que a gente fica. Como é que a gente fica? Como? Como a gente fica? Produção e mixagem DJ Fabiano. É ruim que eu vou ficar em casa assistindo seriado, me empanturrando de sorvete congelado, chorando por alguém que não deu conta do recado. Graças a Deus que existem as amigas, e eu já tô tão bem que até isso vinda. Sai da frente da fumaça. Que tivemos, aos que temos, aos que teremos, que nunca falta, sempre sobe o que queremos. Fala com a gente, brinda também, aquelas que precisam se livrar do verdadeiro. Um brinde aos que tivemos, aos que temos, aos que teremos, que nunca falta, sempre sobe o que queremos. Fala com a gente, brinda também, aquelas que precisam se livrar do ex-amor. Assistindo seriado, me empanturrando de sorvete congelado, chorando por alguém que não deu conta do recado. Graças a Deus, graças a Deus, que existem as amigas, e hoje eu tô tão bem que até ex-duvida. Sai da frente, tá formada a quadrilha. Vai, vai, vai, vai, vai. Um brinde aos que tivemos, aos que temos, aos que teremos, que nunca passa, sempre sobra o que queremos. Cola com a gente, brinda também, precisam se livrar do bem. Um brinde aos que tivemos, aos que temos, aos que teremos, que nunca falta, sempre sobra o que queremos. Cola com a gente, brinda também, aquelas que precisam se livrar do ex-amor. Atenção, mulherada, agora a gente vai brindar das coisas mais importantes da nossa vida, a todos os homens do Brasil. Um brinde aos que tivemos, aos que temos, aos que queremos, que nunca falta, sempre sobra. É, cola com a gente, precisam se livrar do ex-amém. Um brinde aos que tivemos, aos que temos, aos que teremos, que nunca passa, sempre sobre. Cola com a gente, brinda também, aquelas que precisam se livrar do ex-amém. A gente virou melhor amigo do tempo, pensando que naquele momento ele seria a solução pra gente se esquecer. E passou horas, dias, tantas estações em nossos corações, e você não passou. Será que eu passei pra você que sempre me olhou diferente? sempre apostou na gente. E me conta como engana a saudade. Se for mentira, vou contar toda a verdade. Que a gente se gosta desde pouca idade. Até o relógio cansou de girar e parou pra esperar a gente. Agora não tem jeito, bora cantar junto, Pedro. Vamos embora, Jorge, agora sim, vem. E passou horas, dias, tantas estações em nossos corações. E você não passou, será que eu passei pra você? Que sempre me olhou diferente e sempre apostou na gente. De pouca idade, até o relógio cansou de girar e parou pra esperar a gente. Me conta como engana a saudade. Se for mentira, vou contar toda a verdade. Que a gente se gosta desde pouca idade. Até o relógio cansou de girar e parou pra esperar a gente. Que bom que você voltou. Que bom que você voltou. Se você ama, assume na frente dos outros. Promoção e mixagem. DJ Fabiano. Nada mal pra quem tava chorando semana passada. Parece que você já tá recuperada. Será que realmente sofreu tanto assim? E você tá bem acompanhada desse cara agora. E pelo que eu tô vendo, não me quer de volta. Será que realmente doeu tanto assim? Eu sei, você tá com ele só pra me fazer ciúme. Se ama tanto ele, por que não assume? Por que não beija ele na frente dos outros? Você tá com vergonha de mostrar pro povo. Pro povo. Você tá mesmo achando que eu sou idiota? Tá passando vergonha pra me ter de volta. Mas olha a minha cara de preocupação. Tô vivendo. Coitado desse cara que tá do seu lado. Mandou uma semana pra virar passado. E você vai correr atrás do seu futuro e me implorar pra que eu esqueça tudo. Matheus e Cauã. Nada mal pra quem tava chorando semana passada. Parece que você já tá recuperada. Será que realmente sofreu tanto assim? Será, será isso? Tá bem acompanhada desse cara agora. E pelo que eu tô vendo, não me quer de volta. Será que realmente doeu tanto assim? Eu sei. Eu sei, você tá com ele só pra me fazer ciúme. Se ama tanto ele, por que não assume? Por que não beija ele na frente dos outros? Você tá com vergonha de contar pro povo. Pro povo. Você tá mesmo achando que eu sou idiota. Tá passando vergonha pra me ter de volta. Mas olha a minha cara de preocupação. Tô vivendo. Coitado desse cara que tá do seu lado. E você vai correr atrás do seu futuro e me implorar pra que eu esqueça tudo. Você tá mesmo achando que eu sou idiota. Tá passando vergonha pra me ter de volta. Mas olha a minha cara de preocupação. Tô vivendo. Coitado desse cara que tá do seu lado. Eu dou uma semana pra virar passado. E você vai correr atrás do seu futuro e me implorar pra que eu esqueça tudo. Esqueça tudo. E me implorar pra que eu esqueça tudo. Nada mal, nada mal.